Bem isso, nós cantamos a samba, artigo nacional, Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba, e é batatão, esse negócio de biribiribiré, é pro senhor Gueto, Gueto, Galoen, se ele soubesse o gosto que o samba tem, deixava o olho de vir aqui samba também, não é bem isso, nós cantamos a samba, artigo nacional. Do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba e é batatão. Esse negócio de biribiribiré é pro senhor Gap Gap Galloway. Se ele soubesse o gosto que o samba tem, deixava Hollywood e vinha aqui sambar também. O negro Polobson na cuica, Polobson de pandeiro na mão, e os três famosos irmãos Ritchie, um de cavaco e os dois de viola, o Ted Luz na flauta, Fats Waller na marcação, no canto a tal Janete, no som original pra dançar num salão. Que bom! Não é bem isso, nós cantamos a samba, artigo nacional. Do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba e é batatão. Esse negócio de biribiribiré é pro senhor Cap Cap Galloway. Se ele soubesse o gosto que o samba tem, deixava Hollywood e vinha aqui samba também. Bem isso, nós cantamos a samba, artigo nacional. Do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba, e é batatão esse negócio de biribiribiré. É pro senhor Gap Gap Galloway, se ele soubesse o gosto que o samba tem, deixava o olho de vir aqui sambar também.